você for. Central do Sertanejo. Toda produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida pra perder a linha. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da pantera cor de rosa. Pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada. Produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da pantera cor. Só sai pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada, pada, pada, pada. Preto, branco, verde ou cor de rosa. Se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Pada, pada, pada. Cor de Rosa, Munhoz e Mariano, fechando a nossa primeira sequência do Central do Sertanejo, sexta-feira, 21 de março. Passou também Maria Cecília Rodolfo, novo sucesso, Espalha Amor, Lucas Moraes com Depois da Balada e Jades e Jadson, Jeito Carinhoso. Eu tô fechando a primeira sequência, mas eu já tô voltando rapidinho. Intervalo, eu já tô voltando enquanto pra sua audiência, hein? É rapidinho, segura aí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Estou de volta com Central do Sertanejo e é sexta-feira. Você sabe, né? Sexta-feira tem aí as 6 mais tocadas da semana e começa o segundo bloco com uma grande recordação no sertanejo. É o Central do Sertanejo no seu finalzão de semana. Olha aí essa recordação aí, meu amigo, minha amiga, é da antiga. Eu tenho certeza que você vai recordar, você que curte aí um sertanejão da antiga. João Mineiro e Marciano chegando aqui no Central do Sertanejo. Viola está chorando. Central do Sertanejo. Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento aquela flor maravilhosa, flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites de canções e poesias, noite atento a gente ia, e eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que

comigo. Na hora, então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um bebedor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? De agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um bebedor, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Tá chegando, até de madrugada elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. Treino cadeira tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô me tendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe, eu quero é. Eu nunca fico só, tô pegando e tô mordendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Eu tô é na mamãe, eu quero. Oh, oh, oh. Tô soltando a mais, tô pronto toda hora, tô ligada 220. Meu celular não para, mensagem tá chegando. Até de madrugada, elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. Trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Tô é na mamãe, eu quero é. Oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Tô é na mamãe, eu quero é. Oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh. Ai, ai, ai, não mexe comigo não, menina. Pelo amor de Deus. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, deixa eu doer na mamãe. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, deixa eu doer na mamãe. Eu quero é. Oh, oh, oh. Solto na Night, a mais tocada da semana. Luan Santana na segunda posição com Cê Topa. E Munhoz e Mariano, Casamento do João, a terceira mais tocada aqui no Central do Sertanejo. Uma boa sexta-feira pra todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. E o nosso Central do Sertanejo tá indo embora, né? Sexta-feira, finalzão de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, eu tô de volta trazendo pra você muito mais sertanejão de qualidade aqui na sua rádio preferida. Tá combinado? Tá tudo certo? Semana que vem, então, segunda-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, eu estou de volta com o mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. beijo pra todo mundo, mas eu deixo a saideira, né? Deixo a saideira, sim, com certeza. É o novo som do Gabriel Valim, Medo de Você. Galera, bom fim de semana, tudo de bom. Divirta bastante nesse fim de semana com a família, com os amigos. Se beber, não dirige, se dirigir, não beba. Até segunda, galera. Grande abraço. Eu tô jogando fora as lembranças de nós. Não quero olhar nos olhos, ouvir tua voz. Já descobri os meus segredos, vai ser bem melhor assim. Você distante de mim, eu já te avisei, não vou te procurar. Aonde vai não me interessa, nem com quem está. Se perguntam, disfarço. Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.